cuidando da saúde dos seus olhos. Luzótica, toda qualidade, bom atendimento. Luzótica, lindos óculos e armações, laboratório especializado. Luzótica, sempre do seu lado. Quem quer ter seus olhos iluminados com boa visão, vem ao encontro da luz. Luz Ótica Evangélica, laboratório próprio, entregando seus óculos em no máximo 2 dias.